um som, né? Exatamente. E o rap sempre teve uma crítica política social. E talvez a maneira que a gente falava não era muito bem aceita. Relatar situações tristes, porém de uma maneira que todo mundo consegue absorver, sem falar de sangue, de morte. Até porque eu acho que a gente já tá cansado de escutar isso. Respeita, chão, quem fez história. Quem é você que chegou agora? Aqui é o rap e não o hype. Eu sou a rua, foda-se seu like. Respeita, chão, quem fez história. Quem é você que chegou agora? Aqui é o rap e não o hype. Eu sou a rua, foda-se seu like. Primeiramente, salve a velha escola. Segundamente, só escola pra quem estiver chegando agora. Entre as lições que aprendi na lida, a mais bonita é respeitar quem é mais velho e sabe mais da vida. Saber de fato quem me trouxe aqui, saber o que eu sou e onde eu tenho que ir. O meu recado às cortesãs de terra: cê é o rap? Mas porque nunca te vi na favela. Usar o rap de puteiro é correto? Seu talento é igual água no deserto. Eu vim de onde nasce a música, presta atenção. Cês não tão passando nem de ano e quer passar visão? Tô falando de entender o que se passa, do significado de bambata, do significado da nação Zulu. E cês vem pagar de plugger, vai tomar no cu. Eu sou o cria do horror que veio das vielas. Melhor tirar a cara da janela. Vai por mim, só quem é não gela. Eu não ganhei meu nome na estrela nova cela. Que eu vi vocês chamam de game, anotei. Mas quero ver vocês mostrar as moedas que eu joguei. Esse é meu jogo, essa é minha vida. Mas quando o chicote estrala, vê se não me liga. Se liga. Revolucionário de internet eu já conheço bem. No YouTube é o que mais tem. Reaça de quebrada é um fim. E seu trombo de quebrada também é o fim. O apresentador dominical perguntou pra você se o rap era protesto e por quê. Sua resposta foi o culto pra quê. Será que ele teve mais visão que você? Hey, cê não quer falar de sangue? Mas era o sangue do meu sangue. A velha escola não é gangue, e você é caranguejo no mangue. Vim de Heineken depois, me lembrei que o malandro não chegou por sorte onde eu cheguei. O rap é compromisso e essa é a nossa resistência. Não gostou? Reclama na gerência. Respeita, chão, quem fez história. Quem é você que chegou agora? Aqui é o rap e não o hype. Eu sou a rua, foda-se seu like. Respeita, chão, quem fez história. Quem é você que chegou agora? Aqui é o rap e não o hype. Eu sou a rua, foda-se seu like.